ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 24 de abril. O Tema Livre está entrando no ar e eu gostaria de lembrar que nós vamos resgatar hoje uma dívida assumida na semana passada, depois do programa que nós fizemos com o Dr. Jorge Jaber, o psiquiatra, em que nós falamos de várias questões, das inquietações das pessoas no dia de hoje. O nosso tema final, nós ficamos assim, eu digo, olha, um recurso a que as pessoas têm apelado cada vez com maior frequência, e pessoas de várias, de todas as classes sociais, é a religião. E procuram o padre, o pastor, procuram... em suma, procuram a sua espiritualidade ou socorro espiritual. E aí nós resolvemos prosseguir esse assunto, ou aprofundar essa questão hoje, não tanto do ponto de vista religioso em si, mas do ponto de vista da espiritualidade, também do ponto de vista da psiquiatria, e com a participação aqui no estúdio do pastor Djalma Correia Pinho Júnior, que é da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, lá na Barra da Tijuca. Ele é mestre em liderança pela Florida Christian University, onde também é doutorando em teologia. E o doutor Alessandro Alves, psiquiatra, diretor da Associação Brasileira de Alcoolismo e Drogas. É isso, bem na Barra da Tijuca. Eu vou abrir exatamente com o Alessandro. Alessandro, você se lembra, né, que nós, desse feriadão, a gente ficou meio perdido aqui, a conversa ficou meio defasada, mas nós ficamos de voltar a essa questão dessa inquietude das pessoas, dessa a sociedade muito revoltada, né, as angústias existenciais muito aguçadas, tudo isso, e a religião, que papel ela desempenharia nisso aí. Eu gostaria que você desse o pontapé inicial para a gente passar depois para o Djalma. Bom dia a todos, bom dia ouvintes, bom dia, queridos companheiros. É isso, nós conversamos sobre isso da última vez, sim, né, o quanto o sofrimento mental, e nós estávamos falando da última vez especificamente dos usuários de álcool, de outras drogas, mas isso cabe também para os familiares dessas pessoas que acabam desenvolvendo transtorno de saúde mental, e para as pessoas em geral. Hoje em dia, né, transtorno de saúde mental, e aí eu vou citar só alguns, como por exemplo, depressão, ansiedade, transtorno de pânico, são frequentes e cada vez mais frequentes as procuras dessas pessoas com esses sofrimentos aos consultórios. E esses sofrimentos são sofrimentos de alma. Aliás, psiquiatria é medicina da alma. Psique quer dizer alma. É função do psiquiatra não só cuidar do ponto de vista físico, de sintomas físicos que vão aparecendo, mas também ajudar a pessoa a sanar a dificuldade que ela está sofrendo na alma. E aí, como nós conversamos, a religião entra nisso e tem um papel muito, muito importante. É cada vez mais, né? Aliás, essas patologias, ou psicopatologias mais modernas, pastor Djalma, depressão, síndrome do pânico e outras que nós temos por aí, que são essas do psiquismo, elas são facilmente traduzíveis no mundo religioso, principalmente no mundo evangélico, como a ausência de Jesus na vida da pessoa. Então a pessoa cai em depressão, a pessoa tem problema de pânico, claustrofobia, medo de avião, todos esses medos, essas coisas, porque elas não conseguiram ainda equacionar uma questão existencial prévia a essas conturbações, essas tribulações, né, do mundo. Eu gostaria que você entrasse a partir dessa introdução do Alessandro para a gente começar a conversa. Bom dia. Bom dia. Primeiro, deixa eu agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer o convite feito pelo Alessandro e dizer que é uma honra para mim estar aqui debatendo com vocês, aprendendo um pouquinho mais com vocês aqui, que já são debatedores, produtores de sabedoria para essa nossa sociedade, que o mundo precisa aprender a pensar. Acho que aqui está o grande problema. Né? Essa temática, essa pergunta que você me fez, eu acredito que quando a gente chega a imaginar que é a ausência de Cristo, eu acho que isso é conclusivo já. Porque a observância de um mundo sem Deus deixou toda a sociedade, não só os religiosos, não só os evangélicos, deixou toda a sociedade perplexa como o homem se perturbou na sua alma e na sua mente. Né? Se a gente for analisar a forma com que o homem tem sido observado, tem sido analisado, ele está sempre sendo analisado pelas consequências daquilo que ele faz, mas nunca na origem de quando tudo começou. E tudo começou quando o homem se afastou de Deus. A entrada do pecado no mundo, segundo a nossa visão teológica, a entrada do pecado no mundo não só afastou o homem de Deus, mas como afastou o homem dele mesmo, de se conhecer. Se eu não conheço a minha origem, eu não sei quem eu sou. Então é um problema existencial, um problema de consciência existencial. Então eu acho que o pontapé inicial é por aqui. Toda a questão não é só a ausência de Deus. Ele perdeu a noção de Deus, perdeu a noção de si. Perdeu a noção de si, não se conhece mais, não se conhece mais, se perturba. Agora, essa questão da ausência de Cristo, como você falou agora, leva a uma indagação minha, pessoal, aqui, sobre uma confusão que é frequente, que entre o cristianismo e religião. Quer dizer, que o cristianismo não é uma religião. Quer dizer, os ensinamentos de Cristo são ensinamentos do Cristo, não são uma religião em si. Então, nós temos os três principais ramos, né, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, esses três princípios. Mas, Cristo está presente, né, em todos os três, né, na verdade negado pelos judeus, mas presente lá, porque os judeus entendem que era, e era um judeu, inclusive. No islamismo, ele está lá no Corão como o profeta que cura, num dos livros do Corão. E nas igrejas ocidentais, nas nossas igrejas, como o Cristo, o filho do Deus feito a carne, né? O filho do homem. Então, como é que funciona isso? Como é que a gente pode explicar essa coisa, essa distinção entre o cristianismo e religião, para que o ensinamento do Cristo seja apreendido com plenitude? Deixa eu só fazer uma correção, não é uma correção no que você disse, mas é só para a gente não magoar um judeu messiânico, né? Porque, na verdade, o judeu, ele alguns não aceitaram a Cristo como Messias, e tem outros Messias, tem vários Messias para os judeus. Um deles é Jesus Cristo. Então tem um grupo, e não é um grupo pequeno, de judeus messiânicos que creem que Jesus Cristo é o Senhor deles, e eles não veem a necessidade de alterar a sua religião, né? Se é que a gente pode chamar assim. Por que não? Porque justamente Jesus não veio fundar religião nenhuma. Jesus não veio trazer uma nova religião. O que ele veio fazer justamente é trazer o homem de volta ao conceito original de que quando ele formou o homem. Deus formou o homem para viver em comunidade com ele, para ser aqui na terra uma expansão do reino dos céus. Então é meio que a gente entende muito quando a gente fala sobre colonização. Nós fomos colonizados por Portugal. Então nós aqui falamos o português, nós aqui temos uma cultura portuguesa, o nosso jeito de ser é português, porque nós fomos colonizados por ele. Tivemos a influência de outros povos, mas basicamente do português, mas fomos colonizados por ele. Por isso falamos português, a mesma língua, a mesma cultura, a mesma forma de pensar, inclusive. Quando Jesus veio à Terra, ele veio para trazer isso de volta. O homem tinha perdido a noção do que era o reino dos céus, o que é a linguagem de Deus, como é que Deus pensa, como é que Deus age. Então, ele veio para resgatar isso no homem. Você é filho de Deus, a sua origem é Deus. Você precisa resgatar a sua espiritualidade. Você é corpo, alma e espírito. Você tem que estar bem com essas três coisas para ser feliz. A pregação de Jesus começa assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Algumas pessoas mal interpretam, por exemplo, a ideia de igreja. Quando Jesus falou sobre igreja, eclesia, e aí a tradução disso, literal, seria chamados para fora, Na verdade, a eclesia era o Congresso Romano que existia na época. Então, César tinha um grupo de senadores que trazia as opiniões do povo, pelo menos era para ser assim, né? Depois que ele virou imperador, isso acabou. Mas a ideia era que trouxesse a ideia do povo e que eles levassem a ideia do imperador para o povo. Então, eram interlocutores, eram representantes do reino de César ali. Quando Jesus falou, eu vou ter a minha eclesia, o que ele estava dizendo é o seguinte: a minha igreja ou a minha eclesia, eu vou ter os meus representantes na terra. Em nenhum momento ele fundou igreja como instituição. Agora, as igrejas como instituição são importantes para se congregar, para se organizar, para se regularizar dentro de uma sociedade como a gente conhece, organizada. Então, não é uma religião, mas sim a família de Deus na terra. Né? Alessandro, se as pessoas compreenderem isso que o Djalma acabou de dizer aí, eu acho que, e aplicarem, né, as suas vidas, isso vai ser o fim da psicologia e da psiquiatria. Não vão mais precisar de médicos. Vão aceitar e compreender holisticamente e existencialmente essa questão, todas essas questões que perturbam o dia a dia do cotidiano, não é não? Na verdade, é o inverso. A Associação Psiquiátrica Americana, por exemplo, recomenda que as pessoas tenham tratamento, que as pessoas se agreguem a um sistema religioso. Isso por quê? Qualquer doença, qualquer uma que seja, não só de saúde mental, qualquer uma que seja, ela é extremamente solitária. A doença te causa uma sensação de desfalecimento, de dor, de ausência, de despertencimento, porque a sociedade vive em saúde, a sociedade busca estar o mais saudável possível. E quando o sujeito fica doente, a primeira ideia que vem é a ideia de solidão, de morte, de afastamento social. Ora, quando o sujeito se agrega, né, vive, e aí pegando o gancho que o pastor Djalma falou, quando ele vive em comunidade, quando Cristo chama para viver em comunidade, como ele diz, e o sujeito se agrega a uma comunidade, esse sujeito tem duas coisas que a Associação Psiquiátrica recomenda para a saúde mental. Uma delas, autoestima. O sujeito entra, faz parte daquela comunidade, a autoestima dele se levanta. Ele deixa de ser um indivíduo doente por qualquer uma das razões, doença física, doença mental, doença espiritual, para ser um membro daquela comunidade que agora tem um objetivo, uma comunidade que quer subir, que quer crescer materialmente, espiritualmente, em todos os aspectos. E o outro é a sensação que, como a doença é solitária, a saúde ela é gregária, a saúde é em conjunto. E a igreja está em conjunto, né? Então, quando o indivíduo está dentro de uma comunidade religiosa, a autoestima dele aumenta e a sensação de pertencimento aparece. Pertencimento é vida. O sujeito que está pertencendo a algo, ele tem razões para continuar vivo. É por isso que a gente ouve, né, com muita frequência, pessoas que tiveram uma melhora importante de suas doenças, sejam elas físicas, como câncer, hipertensão arterial, diabetes, como as doenças que fazem mais parte do meu espectro de trabalho, como as doenças mentais, uma melhora importante quando se agregam a um sistema religioso. Então a psiquiatria hoje, né, a psiquiatria moderna, ela não contradiz, ela não se contrapõe ao movimento religioso, à agregação de pessoas em torno de um ideal espiritual. Ao inverso, a gente indica. É importante que o psiquiatra, quando está de frente para o seu paciente, pergunte se ele tem alguma religião, se ele tem e está afastado, se ele precisa de ajuda para resgatar, se ele precisa de ajuda para se reencontrar, porque é nosso objetivo promover a saúde. Em 2005, um grupo de cientistas da UC Berkeley e Brown University e do National Institute of Health, eles conseguiram detectar que, através de um relatório, uma pesquisa dentro de lugares de tratamento de viciados em álcool, eles conseguiram, fazendo perguntas sobre religião e espiritualidade, eles detectaram que emergiu um padrão da seguinte forma, onde pessoas que não acreditavam em Deus e que já tinham trocado o seu hábito por um outro hábito melhor, que não fosse a bebida, que eles voltavam para a bebida logo que tinham um estresse altíssimo. E também percebeu que aquelas pessoas que tinham Deus, que tinham espiritualidade, que tinham uma crença em algo maior do que eles, que tinham uma chamada externa do que a sua própria existência, eles conseguiam, no momento de estresse elevado e agudo, conseguiam manter a sua calma e não recorriam de volta à bebida. Então eles passaram então a entender isso como sendo uma das regras básicas. Eu li um livro chamado The Power of the Habit, do Charles Duhigg. Esse cara, ele é um jornalista do New York Times que recolheu informações sobre o comportamento e hábitos. Ele diz que nós somos seres de hábitos. E ele chama essa questão de você ter uma fé para substituir um hábito com força de regra de ouro da mudança de hábito. Então é só para confirmar aquilo que o... E também para fechar esse raciocínio todo, quer dizer, a partir já daquilo que você tinha falado antes, João, da eclesia, da assembleia, e juntando com isso que o Alessandro disse da elevação da autoestima através da união, a gente vê que essas patologias, assim como a ausência da espiritualidade, ela se desenvolve muito no isolamento. E você vai ver, né, no Novo Testamento, principalmente, a visita, a recomendação explícita para você visitar os presos, visitar os enfermos, para você orar pelos enfermos, pelos órfãos, pelas viúvas. Você repara que todas essas categorias são categorias que estão isoladas do convívio, né, de alguma forma. E a gente transportando isso para os dias de hoje, nós temos comunidades faveladas, comunidades despossuídas, que vivem agudamente esse tipo de isolamento, que é o isolamento social, o isolamento econômico, o isolamento espiritual. E aí a gente vê com um país com 500 mil de encarcerados e não sei quantos hospitalizados e internados, nós temos um público muito grande para as igrejas, especialmente, sobretudo, para as igrejas neopentecostais, que atuam fortemente junto a esse público. Isso aí estava na origem da nossa pauta, quando nós conversamos da última vez, que foi o pastor que instala a sua igreja no morro onde tem o tráfico de drogas domina, e ele intervém a pedido dos moradores pela vida das pessoas que estão para ser executadas pelos traficantes em alguma situação, em situações que se repetem. E eles são ouvidos e são respeitados pelos traficantes. E hoje nós estamos vivendo uma situação em que, agora, recentemente, nós tivemos esse caso do dançarino do programa da TV Globo, que foi morto no Pavãozinho, que é uma, inclusive, pacificada. Existe, você acha, Djalma, que existe possibilidade dessa intermediação, desse papel do pastor junto às autoridades constituídas, porque aí você está entrando na polícia de César, né? Você não está mais intervindo junto aos bandidos, né? aos traficantes, você está entrando na instituição, você vai ter que apelar à instituição. Você acha que existe uma intermediação possível e qual seria ela? Eu vejo isso de duas formas, né? Existem duas formas de você penetrar nisso aí. Primeiro, o que a igreja já faz e muito bem, que é penetrar dentro das comunidades. Pra você ter uma ideia, no Morro do Alemão, naquela área do Morro do Alemão, a Assembleia Deus Vitória em Cristo, ela tem aproximadamente 36 a 40 igrejas, pequenas igrejas, dentro dessas comunidades, em diversos lugares ali da comunidade. Isso faz com que a gente fique mais próximo da população e seja realmente um fator de influência naquela localidade, para que as coisas mudem ali, para que as mães ajudem a recuperar seus filhos das drogas e tudo mais. Então a gente já tem essa participação ali dentro. E muito importante que seja assim, porque nós não podemos ser um remédio. Isso é uma coisa que a gente precisa abordar. Eu não posso ser o remédio depois que o indivíduo já caiu nas drogas, porque senão a gente vai estar sempre dando paliativo para a sociedade. Eu acho que a gente tem que entrar antes, a gente tem que entrar na formação cristã desse menino. A gente tem que entrar na formação da mente dessa criança, para que ela não vá para as drogas. Já é sabido de que 95% das crianças que têm fé em Deus e que professam uma fé, elas não caem nas drogas. Então, esse padrão de educação e penetração nós temos que ter. A outra coisa é a consciência política. Eu não acredito em diálogo do pastor com a polícia, porque não é nem papel nosso. Eu já vi até problemas em relação a isso com outros pastores que, né, que já foi, já, tem gente que já foi até presa por causa disso. Eu acho que não é o papel do pastor ter que dialogar com a polícia. Nós temos que ter vereadores para isso. Nós temos que ter deputados para isso, que pressionem o prefeito, que pressionem o governador. Então, é o papel da igreja se organizar como igreja, como representante, como um extrato da sociedade, e colocar lá o seu representante, para que possa, enfim, se outros vereadores ou outros deputados se corrompem, que o nosso não faça isso, até porque ele depende do nosso voto para fazer isso. Então, quando a gente se posiciona dessa forma, e nós temos, a nossa igreja tem um vereador, o Alexandre Esquerdo, e ele é muito atuante nessa área. Então, eu acho que essa é a forma correta de entrar. Eu não acredito em pastor dialogando com autoridade policial, até porque nós não temos autoridade para isso. Mas sim com a comunidade, né? Quer dizer, sim, com a comunidade, sempre com a comunidade. De mãos dadas com a comunidade. Aí eu acho que entra o Alessandro pelo seguinte, Alessandro, você que tem faz o tratamento clínico e numa associação como a ABRAD, você está muito distante dessa realidade do complexo do Alemão, que ele falou, ou do Pavãozinho, ou de qualquer outra favela mais ou menos violenta, mais ou menos pacificada, entre aspas. Como é que o tratamento psiquiátrico ou esse tratamento científico pode chegar a esse público que está marginalizado, e por isso a igreja vai procurá-lo, porque ele está marginalizado realmente, tanto em termos sociais quanto em termos econômicos, políticos, etc. A ABRAD faz isso de duas formas. E as duas são na Barra da Tijuca, na Câmara Comunitária da Barra da Tijuca. A primeira é prevenção. Nós temos um curso de formação para técnicos, né, para terapeutas em dependência química. O curso é gratuito para associados da ABRAD, ou seja, o sujeito paga anuidade para se associar à ABRAD e faz o curso totalmente gratuito. O curso dura um ano. Nesse curso, eu tenho alunos que vêm de Belford Roxo, de Japeri, vem em Kombi, alunos que são de igrejas, de comunidades terapêuticas, que vêm para aprender conosco, para aprender um pouco de ciência, para que possam levar para essas comunidades. Então, o baixíssimo custo, né, o custo só de transporte de uma anuidade, faz com que o curso seja muito amplo, muito largo, né, muito aberto, o espectro de alunos seja muito aberto, para que eu possa atingir lideranças dessas comunidades. São meus alunos são pastores, são freis franciscanos, são pessoas, líderes de associação de moradores, é esse tipo de pessoa que se aproxima de nós. É função da ABRAD, é um dos objetivos, levar conhecimento a locais onde fora, né, do ambiente universitário. E o outro, que é o tratamento. Também lá na Câmara Comunitária, e é muito bom nesse momento deixar o telefone para quem precisar, 3325-2323, há tratamento gratuito para dependentes químicos de álcool e de outras drogas, e também tratamento gratuito para os seus familiares. Essa é a forma que o ensino um pouco mais elitizado, o ensino acadêmico, quem teve acesso ao ensino acadêmico mais elitizado como nós, pode devolver conhecimento e levar tratamento a quem não tem essa chance. É a nossa forma de se aproximar das populações que são mais carentes. E a gente entende que conhecimento é poder. Uma vez que o sujeito entende que saúde mental não é algo para se... que doença mental, melhor dizendo, não é algo para se temer, que dependência de... que o dependente de drogas não é um marginal, um vagabundo, um elemento pernicioso, e sim alguém que precisa de acolhimento, isso vai se reproduzindo. Essa mensagem que sai lá da Barra vai chegando até essas comunidades, como do Alemão. Tem gente que vem lá da área da Leopoldina, lá do Alemão também, e isso vai se reproduzindo. Nesse trabalho de prevenção, que é, como o Djalma disse, É esse trabalho, é outro lado da moeda, né? É prevenir, é começar a alimentar conhecimento em crianças, em jovens, em adolescentes. Esse trabalho faz com que a nossa realidade vá mudar. E eu creio nisso, que a nossa realidade vai mudar. E é isso aí que amarra essa história que o Djalma falou ainda há pouco, da criança que tem desenvolvido a espiritualidade desde cedo e que dificilmente vai ceder aos apelos do mundo da droga, da violência, dessas coisas. Agora, eu gostaria de lembrar aqui, em cima disso que ele falou, quer dizer, eu sei porque no programa anterior a Ângela esteve aqui e é psicóloga lá da Brad, e ela falou da importância do tratamento, do acompanhamento terapêutico dos familiares e das pessoas que lidam rotineiramente com o dependente, para que essas pessoas também se cuidem e saibam se tratar, saibam receber aquela pessoa e como interagir com aquela pessoa. E você, quando falou da criança, numa família, isso tudo me lembra esse mundo que a gente vive, que onde o ser vale muito menos do que o ter. Nós temos toda uma estrutura filosófica da sociedade montada para você ganhar, para você levar vantagem. E já há muito tempo isso vem sendo denunciado por vários, não por religiosos, mas por várias pessoas de várias formações, inclusive da medicina mesmo, dizendo, olha, você, enquanto você achar que a riqueza é que vai trazer a felicidade, que o dinheiro vai trazer a felicidade, que o dinheiro compra até o amor verdadeiro, né, como se dizia, fica difícil você desenvolver uma sociedade sã. Como é que você vai lidar com esse o afastamento da criança desse ensinamento elementar, primário, da espiritualidade, da fé? É um alijamento muito precoce e muito pernicioso, porque só mais tarde no tratamento é que você vai retomar aquele fio rompido lá atrás. Como vai ser isso, hein, Djalma? Olha, eu acho que tem que ser bem na origem, né? Eu acho que o tratamento, ele tem que ser na origem do problema. Qual é a origem do problema? É o que você falou, é a formação do pensamento dessa criança. E é nisso exatamente que Jesus ele vem trabalhar, né? Quando ela começar a pensar e formar a sua base de pensamento, de consciência, de quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, enfim, ela precisa entender quem ela é dentro da visão de Deus. E aí, se a família é engajada nisso, a coisa toda muda. Existe assistindo um filme uma vez, uma frase me chamou a atenção, eu fui correr procurar a frase e tentei gravar essa frase. Eu assisti aquele filme A Dama de Ferro, que a Margaret Thatcher era a principal protagonista, e ela fala uma frase muito interessante no filme, dizendo assim: cuidado com os seus pensamentos, porque eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, porque elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, porque eles se tornam hábitos. Cuidado com seus hábitos, porque eles determinam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, porque ele determina o seu destino. Quando Jesus ele vem trazer para nós um futuro, ele não mostra só o futuro dizendo assim, ó, se vira e vai achá-lo. Mas ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se eu entrar na sua mente, transformar o seu modo de pensar e fazer você compreender, primeiro, você é filho de Deus. Segundo, teu pai tem uma casa esperando por você. Terceiro, nada aqui nessa vida é mais satisfatório do que viver na minha presença. Eu começo a mudar o sistema de crença e valores dessa família, eu troco, né, uma coisa que o nosso pastor Silas Malafaia, que é o meu grande líder, e além de pastor, ele é um grande psicólogo, então ele costuma dizer sobre a coisificação do ser humano. Quando nós conseguimos trocar a questão do valor e mostrar que pessoas são mais importantes que coisas, e que elas são importantes, a autoestima dela é resgatada, os valores são resgatados, a mente dela passa a funcionar de forma diferente. E aí, se eu penso diferente, eu falo diferente. Se eu falo diferente, eu ajo diferente. Se eu agir constantemente diferente, eu vou formar hábitos. E a ciência já prova que de 100% das nossas atitudes, 30% são hábitos. E hábitos não é fruto de decisão. A minha mente não decide se eu faço ou não. Eu faço simplesmente. O apóstolo Paulo dizia assim, uma coisa faço e é que esqueço. Oh, desculpa, não é esse texto, é tanta coisa. Né? Ele fala uma outra coisa que diz assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim, ou seja, esse eu faço. E o que, que é isso? É porque o hábito dele é tão forte de fazer coisas ruins ou malignas que ele não conseguia fugir daquilo. Por que Jesus quer mudar a mente da gente? Para mudar os hábitos. Se eu mudo a mente, eu mudo o hábito. Se eu mudo o hábito, eu determino para onde a pessoa vai. Agora, isso tudo é legal, é bonito, a teoria é fantástica, mas como é que você vai aplicar isso nessa sociedade em que nós vivemos, extremamente desigual, extremamente consumista, onde o conceito de cidadania já está contaminado pelo conceito de consumo, e onde o ter é mais importante do que o ser cada dia mais? Como é que você vai mudar isso? Como é que vai intervir isso aí? Vou deixar essa indagação para os dois aí. Em saúde mental, a gente vê muito no dia a dia que parte do sofrimento, ou boa parte do sofrimento das pessoas, vem de insatisfação e medo. Medo de não ser igual a todo mundo e insatisfação por não conseguir ser aquilo que todo mundo acha que ele tem que ser, ou que ele acha que os outros acham que ele tem que ser. Isso não tem a ver, na verdade, com os fatos. Isso tem a ver com a interpretação que cada um tem dos fatos. Por exemplo, o indivíduo pode ser extremamente infeliz por só ter uma Mercedes. E o indivíduo ser muito feliz por ter uma bicicleta. E o outro indivíduo ser muito feliz por ter uma bicicleta. Então veja que tudo depende de como é que cada um interpreta os fatos. E que valores ele coloca, de fato, nas coisas que ele tem ou naquilo que ele é. Ajuda muito quando a gente começa a colocar para a pessoa o próprio valor dela e que há algo melhor que ela pode buscar nela própria. E não exatamente o que a sociedade tem que dizer. Seja magra, tenha cabelo liso, tenha olhos azuis, seja morena, seja loura. Né? A sociedade vem dizendo, a mídia, como você mesmo diz, vem dizendo o que, que cada um tem que ser. E óbvio que é objetivo, né, manter a pessoa insatisfeita para que ela consuma mais. O indivíduo passa a amar a si próprio, passa a aceitar a si próprio, passa a gostar de si e gostar, a se relacionar bem com os outros, da maneira como ele é, lutando por aquilo que ele quer. Isso é o conceito de espiritualidade. Esse é o melhor conceito, na minha opinião, de espiritualidade. Quando o indivíduo passa a ter uma boa relação com ele mesmo, uma relação adequada com tudo que está à volta dele e uma relação adequada com aquilo que ele considera sagrado. Quando ele está em equilíbrio consigo, com o outro e com o sagrado, ele começa a encontrar paz e a doença desaparece. Como é que isso funciona para a gente, né, na prática? Jesus mandou João Batista na frente e João Batista pregou arrependimento. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Depois você vê Jesus vir e ele não prega sobre arrependimento. Interessante, ele não usa essa palavra. Por quê? Ele era o próprio arrependimento. A palavra arrependimento é a palavra metanoia. São duas palavras gregas, né? Uma é meta e a outra noia. Uma é sobre a expansão, o aumento, e a outra é pensamento ou intelecto. Então, arrependimento não é só sentir culpa de alguma coisa, sentir que está errado. Arrependimento é expandir a mente para uma conversão, um novo rumo, uma nova visão. Então, quando Jesus vem e diz assim, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade é a vida, aquele que vem a mim, né, venham a mim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele propõe uma transformação quando a pessoa aceita ele. Isso aconteceu com Zaqueu. Zaqueu estava lá em cima de uma árvore tentando ver Jesus, se aproximar da espiritualidade, se aproximar do suposto Messias que estava passando por ali. Quando Jesus olha para ele com um olhar meigo, quando Jesus conquista ele, ele desce daquela árvore e ele aceita Cristo. Ali Jesus vê uma conversão legítima no seu coração e vai para dentro da casa dele, ou seja, deixando-nos entender que começa uma relação íntima entre Deus e Zaqueu, entre Jesus e Zaqueu. Naquele momento Zaqueu muda completamente a sua visão de mundo. Ele vira e diz assim, se eu tenho defraudado alguém, eu vou pegar os meus bens, vou dividir, vou devolver, e se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Ele muda o conceito e a mente dele se expande para uma nova consciência de que ele não está naquele mundo para acumular riquezas, mas sim para fazer o bem, para estar próximo de Deus, e isso passa a ser a coisa mais importante. Mas então a gente vai ter que esperar então a volta do Messias, porque para acontecer, quantos Zaqueus você tem em cima das jaqueiras aí das árvores, já não no caminho? Hein? É verdade. Na verdade, o Cristo já está aqui e nós somos um representante, cada um de nós somos um representante dele, para mostrar às pessoas com a minha vida, não com as minhas palavras, mas com a minha vida, de que eu não tenho esses valores trocados, de que eu não dou mais valor ao meu carro do que aos meus filhos, do que eu não dou mais valor ao meu poder do que a minha esposa. Então, quando eu mostro isso, eu mostro para a sociedade que é possível ser diferente. Né? E é interessante, eu tive a oportunidade de pastorear 2 igrejas apenas, mas nesses 10, 12, 13 anos de ministério, eu pastorei Bangu e Barra da Tijuca. São 2 realidades completamente diferentes. Numa, eu tinha pessoas, como disse o nosso irmão Alessandro, eu tinha pessoas que eram pobres, pessoas que não tinham grandes riquezas, mas que não tinham problema também de depressão, problemas agudos de transtornos mentais. Eles eram felizes dentro da sua condição de vida e não era difícil eles alcançarem essa felicidade. Quando eu chego na Barra da Tijuca, eu não tenho problema de dinheiro, de prosperidade. As pessoas são muito bem, mas eu tenho muitos problemas de transtornos, de equilíbrio. Por quê? Porque ali eu percebo essa troca de valores. E quando elas começam a se converter, eu tenho um papel inverso. Enquanto lá em Bangu eu fazia com que as pessoas buscassem trabalhar mais e ganhar dinheiro, sair daquele estágio de aqui está tudo bem, está tudo bom, não, trabalha mais, vai lá, ganha. Ali eu não preciso fazer, eu tenho que fazer o inverso. Porque as pessoas ali, quando conhecem Jesus, há uma tendência dela dizer assim: o que eu estou fazendo com esse dinheiro todo? Para que eu tenho esse dinheiro todo? Eu não preciso disso tudo. Ela começa a perder o amor por ganhar tanto. E aí eu tenho que, peraí, vai com calma, porque daqui a pouco você está doando todo o seu dinheiro e está ficando sem nada. Então, vamos devagar. Quer dizer, nota como é que a mente perturbada sem o equilíbrio. Aliás, uma coisa, o Alessandro usou uma metáfora, um exemplo, que eu achei muito interessante, porque ele falou, o sujeito pode ser infeliz numa Mercedes e ser feliz numa bicicleta. Uhum. E eu, na hora que você falou, eu me lembrei do caso do Thor Batista, que estava pilotando, não era uma Mercedes, mas era um carrão desses assim, e que matou um ciclista numa estrada à noite, e que, como exemplo para a sociedade que na hora acompanhou aquilo ali. E como se vem sucedendo sempre através da mídia, você acompanha isso. O que aconteceu foi a impunidade, não houve a punição. Porque há também, Djalma, uma sede de justiça que não é justiça, é de vingança. Uhum. Não é? Quer dizer, então a gente tem eu acho que dessas coisas todas elas vão se deturpando no dia a dia. Não existe uma vontade de que haja justiça, mas há uma vontade de que haja vingança. Não basta prender o político, você tem que deixar o político passar mal do coração no cárcere, você tem que impedir ele de sair de lá. Esse tipo de coisa, esse tipo de mentalidade é que está muito acima até do poder constituído. Isso aí é uma mentalidade que você quando fala, você está, na verdade, verbalizando esse poder espiritual. Mas é difícil você convencer um político desse tipo de comportamento. Você disse que você tem um vereador, né? A sua denominação tem um vereador. Agora, quantos não tem? quantos vereadores você não tem, a sua denominação não tem? É difícil esse... É isso que eu me pergunto. Como é que a gente vai achar um caminho que não seja através da violência, da espada, mas que você consiga abrir o coração e a mente das pessoas? O sofrimento costuma fazer muito isso, né? A pessoa começa a ter uma vida e vivendo pelo ter, vivendo para levar vantagem em tudo, tentando fazer a vida do seu jeito. Chega uma hora que não dá. Em algum momento, em algum lugar, isso vai aparecer. Em algum momento, no travesseiro da pessoa, em alguma hora, ela vai olhar para ela e vai sentir que isso não dá. A doença mental aparece aí. né? Quando, apesar de você ter tudo, há uma sensação de ausência, uma sensação de vazio dentro de você. Eu vou tirar do exemplo, né, de um político poderoso e vou trazer, por exemplo, de uma simples jovem que está deprimida porque não consegue um bom namorado. E ela vai ao consultório e diz que o problema todo dela é que ela não consegue um bom homem, não consegue um bom namorado. Eu pergunto para ela o seguinte: você é uma boa namorada? Você se prepara para ser uma boa mulher? Porque se você quer que Deus te dê um bom homem, ele tem que dar para esse bom homem uma boa mulher. Então, ao invés de tentar fazer com que as coisas mudem, muda você. É como um jogador de xadrez. Eu não posso mexer nas peças do outro, mas eu posso mudar o meu jogo. E se eu começar a jogar diferente, há uma sensação de que o jogo, o tabuleiro todo vai mudar. É, o formato está em as pessoas começarem a cair em si, pedir ajuda, perceberem os seus sofrimentos e buscarem mudanças. Por mais, quando a gente fala, por exemplo, e voltando ao que você falou, de um grande político, de um grande empresário, não tenha dúvida, por trás do que a gente vê, né, na imprensa, por trás do que a gente vê nos microfones, há uma alma ali sofrendo. E cedo ou tarde, essa alma vai pedir ajuda. Pois é, isso aí é que, voltando aí, eu queria que você aprofundasse essa questão do jovem. Como é que esse sentimento de vingança, o olho por olho, dente por dente, essa coisa que já está lá em Levíticos, e que é muito antigo, para que você... É a negação da graça, né? É a lei, né? E como é que você vai levar isso a essa geração que está aí? Eu me lembro de uma ilustração que eu li, muito interessante, de uma criança que, ao chegar na praia com seu pai, ela viu um monte de estrelas do mar na areia se debatendo e morrendo, e muitas, muitas, milhares. A maré parece que trouxe e deixou ali na areia. E a criança então correu desesperada e começou a pegar aquela estrela, né, e jogar para a água. E o pai achou graça naquilo, porque tinham milhares de estrelas morrendo. E ela foi pegando uma a uma e jogando de volta, obviamente, não daria tempo nem de salvar todas. E aí ele riu e disse: minha filha, não vai dar para você salvar todas elas. Isso, né, não vai fazer diferença, né? E ela disse assim: papai, mas para essa que eu joguei de volta, vai fazer toda a diferença. Às vezes a gente imagina que a sociedade não tem jeito, simplesmente porque nós vemos um comportamento ruim e inadequado. Mas enquanto nós não desistirmos do ser humano, até porque Jesus não desistiu dele, e nós conseguirmos ir até, mesmo que seja uma pessoa, se eu conseguir acessar ou tiver influência de uma pessoa só, e eu puder converter a mente dessa pessoa a Cristo, eu tenho certeza que ela vai fazer o trabalho por si só, de outras pessoas, de outras pessoas, de outras pessoas. Eu me lembro da senhora que me converteu, que me evangelizou, que falou de Jesus para mim, e que eu aceitei a Jesus. Ela ganhou uma pessoa. Que idade você tinha? Eu tinha 19 anos. Estava no auge da minha juventude, já estava na minha juventude, já bebendo, fazendo lá as minhas coisas todas, na faculdade, entrando na faculdade. E ela falou de Jesus para mim e a minha mente mudou daquele momento em diante. E hoje eu vejo na minha história quantas pessoas eu levei a Cristo. O que aquela senhora não sabia é que uma pessoa que fez diferença, que ela conseguiu fazer, se ela ganhou só a mim, ela já ganhou muito. Porque depois de mim, muitas outras vieram. Então, eu acredito que a mudança da sociedade começa quando eu faço o meu melhor. Quando eu tento mudar pelo menos uma pessoa. Se eu mudar a minha casa, eu posso estar mudando já muita coisa. Certo. Alessandro. Se eu me mudar, né, vou pegar o mesmo gancho aqui do pastor Djalma, e é exatamente o que eu preciso fazer, é me mudar. Mudar a mim mesmo, mudar a minha atitude, mudar o meu olhar sobre a vida, ser mais condescendente com as pessoas. Ao invés, não basta, como você está falando, né, em relação a punir, né, os outros, não basta crucificar, tem que chicotear e escarnecer, né? Fazer diferente. Fazer a diferença, ter um olhar para o mundo fazendo a diferença, mostra mudança. A mudança na saúde mental, a mudança que a gente quer na saúde mental das pessoas, é que as pessoas passem a interpretar de outra forma a vida e vejam ela com mais aceitação, com mais carinho, buscando mais qualidade de vida no seu ser e não no seu ter. Isso faz toda a diferença. Isso certamente vai esvaziar consultórios, né, e encher de mais vida a nossa sociedade. Quando a gente fala assim, parece que é uma coisa utópica, bonita, bacana de falar, mas não é não, é verdade. É só a gente começar a mudar a nossa forma de olhar as coisas. Saúde mental vem da nossa interpretação das coisas, da nossa capacidade de aceitar, da nossa capacidade de não dizer para o outro o que ele tem que fazer, mas ser nós mesmos o exemplo, ser nós mesmos o agente da mudança. Isso é o mais difícil, na verdade, porque você está no ambiente em que você vive, os apelos são incessantes, e produção, mesmo você dormindo, né? A produção de entretenimento nunca chegou a um nível tão elevado. É interessante que hoje a gente tem a ciência mais moderna, a medicina mais moderna, a psiquiatria, a psicologia entendendo tão bem o funcionamento cerebral, a produção de entretenimento hoje é uma coisa gigantesca, mas isso só serve para uma coisa, para perturbar a mente. Aumentar o vazio. Para aumentar o vazio. O Dr. Augusto Cury, ele escreve nos seus livros sobre a síndrome do pensamento acelerado. E ele fala sobre a quantidade de perturbação que a gente tem na cabeça. E nós temos uma coisa chamada registro automático de memória, não é isso, doutor? Registro automático de memória. Nós não decidimos o que vamos guardar na memória ou não. Tudo que a gente está falando aqui está ficando na nossa memória. Agora eu saio daqui, eu vejo uma televisão, eu leio um negócio, eu entro no site, eu entro na internet, eu recebo uma informação, eu escuto um rádio, eu vejo televisão. Tudo isso vai entrando. Chega um momento em que a minha própria cabeça não aguenta, ela explode. E o grande problema para mim da sociedade hoje é exatamente, nós estamos vivendo um mundo hedonista, um mundo em que ter prazer é o que importa. Não importa se aquilo vai perturbar a minha mente, eu quero ter prazer. Eu me lembro que antigamente a gente escutava assim, houve um atropelamento ali na rua, ninguém saía de casa. Tem um cadáver ali com cabeça estourada, sangue no chão, ninguém chegava na esquina. Hoje, se você falar uma coisa dessa, todo mundo sai para ir ver. Nós perdemos a noção das coisas, porque a nossa mente, eu acho que está muito perturbada com informações. Ontem eu vi na televisão uma coisa que me chamou muito a atenção, me marcou, que foram cenas, na verdade, de anteontem, de dois dias atrás, desse episódio lá do Pavãozinho em Copacabana, e os tiroteios comendo solto ali na entrada do túnel, aquele negócio, e as pessoas filmando na rua, com, né, iPhone, smartphone, filmando, tranquilamente gravando, fotografando, registrando, que é bem isso que você está falando. Aquilo dá prazer para elas, né? O prazer de filmar, você vê a quantidade daquele selfie, como é que chama? Selfie. Tirar foto de si mesmo. Eu fico olhando aquela pessoa olhando pro espelho, tirando foto de si. O que significa aquilo? O que aquilo quer dizer? Sabe? Talvez um psicólogo pudesse explicar a gente aqui. Eu acho que é o hedonismo com o narcisismo elevado ao máximo. Então eu acho que essa nossa sociedade, ela está perdida no conceito de quem ela é. De quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo, que missão eu tenho. E isso foi o que Cristo veio resgatar. Então quando a pessoa tem esse resgate da sua consciência existencial, né, ela consegue reformular isso. Eu acredito muito, quando eu estudei liderança, eu estudei os cinco modelos mais utilizados de preparação de executivos hoje, que é o guiding, teaching, counseling, coaching, todos esses modelos. E todos eles usam como base a alteração do sistema de crença das pessoas. Se você altera o sistema de crença, aí eu posso sim dar um direcionamento a esse profissional, a esse executivo. É a mesma coisa que Jesus faz. Ele muda a minha forma de pensar e de acreditar, e aí sim eu passo a ter um novo direcionamento na vida. Esse mundo precisa de um choque de fé. É isso que eu acredito. Eu queria que você encerrasse, fizesse a sua intervenção final, Marcos, inclusive, fazendo um apanhado do que nós conversamos aqui, deixasse uma mensagem para o ouvinte e um contato, ou telefônico, ou por internet, como você achar melhor, para quem estiver acompanhando aí pelo rádio ou pela internet entrar em contato se quiser mais informações. Pode ser? Lógico. Com certeza. Deixa eu dar logo o contato, porque aí antes que eu me esqueça, que senão eu acabo esquecendo. O site da nossa igreja é www.advitoriaemcristo.org. Esse site você vai ver todas as nossas igrejas, desde a filial nossa, que está lá, filial Barra da Tijuca, até todas as outras filiais mais próximas de você, e você pode ir lá conhecer, como a sede lá com o pastor Silas Malafaia. Eu queria fechar dizendo o seguinte: eu acredito em mudança de hábitos. Assim como uma pessoa pode ter hábitos ruins de alcoolismo, de drogas, de vícios, que seja a forma errada de pensar, a forma hedonista, a troca de valores, eu acredito em mudança. E estudos de hábitos diz que você tem um gatilho, você tem uma rotina e você tem uma recompensa. Se eu tenho essas três coisas, eu tenho um hábito. Se eu trocar simplesmente a recompensa, eu consigo trocar a rotina. Ou se eu mantiver a mesma coisa, mas entender o que é o gatilho e o que é a recompensa, eu mudo a rotina. O que eu estou querendo dizer com isso? Mesmo que você tenha problemas com alcoolismo ou com qualquer coisa que seja, se você mudar a sua forma de pensar e de entender as coisas, você consegue adquirir recompensas maiores e melhores do que aquela que o cigarro dá, que o álcool dá, que o sentimento de sensação de prazer pode te dar, como o sexo desvairado, trair a sua mulher, ou seja, o que for. Se você simplesmente conhecer Jesus e aprender a ter nele toda a sua satisfação, nele toda a sua espiritualidade, a sua completude do ser, você vai conseguir mudar muitos hábitos que você tem, que são hábitos ruins, que passarão a ser hábitos bons, e você não precisou trocar o gatilho. Você não precisou deixar de... Porque o gatilho é muito difícil de ser trocado, né? Aquilo que disparou está lá no teu inconsciente. Você não tem como acessá-lo, muitas vezes, né? Às vezes você pode... Tem gente que faz regressão e tantas outras coisas. Não, o gatilho continua lá. Só que quando aquele pecado vem para te tentar, você tem algo maior para se defender, que é a vontade de ser santo, a vontade de ser diferente, a vontade de agradar a Deus. E isso é uma recompensa maravilhosa que a pessoa tem. Então, eu acredito na transformação espiritual, né? Muito obrigado pela participação. Nada, que isso. Eu que agradeço. Alessandro, você para encerrar. Eu também queria deixar os nossos contatos, né? O site da Associação Brasileira de Alcoolismo e Drogas é www.abradonline.org.br. E muito importante para todos que precisarem, o telefone da Câmara Comunitária da Barra da Tijuca, onde acontece tratamento gratuito para dependentes de álcool e outras drogas e seus familiares, que é 3325-2323. Repetindo, 3325-2323. Eu deixo como mensagem final uma indagação. Nós que estamos buscando, enquanto sociedade, a todo tempo, a busca do prazer, o que nós estamos de fato fazendo? Nós estamos buscando de fato prazer ou estamos querendo anestesiar a dor? Muito obrigado, até a próxima. Falou, até a próxima, Alessandro. Um telefone final aí. Eu queria só deixar o telefone da Vitória em Cristo da Barra da Tijuca, que é 2439-8248. 2439-8248. Ok, o tema livre vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a participação do Dr. Alessandro Alves, psiquiatra, diretor da Associação Brasileira de Alcoolismo e Drogas, e do pastor Djalma Correia Pinho Júnior, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Nós vamos ficando por aqui amanhã, às 10h05, o Tema Livre estará de volta. Até lá, um bom dia para você. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.